Rádio Arca da Aliança, a presença de Deus está no ar. Rádio Arca da Aliança, AM 1480. Todo dia, a toda hora, ao som da nossa rádio, Joinville adora. A amizade é nossa sintonia, junto com você todos os dias. Levando o ar. CYJ 731, 1480 kHz. Rádio Arca da Aliança M. Joinville, Santa Catarina. Direção-Geral Comunidade Católica Arca da Aliança. A presença de Deus está no ar. Transmitindo para todo o norte catarinense. É a primeira de Joinville. Onde estão os consagrados, sempre haverá alegria. Papa Francisco, Rádio Arca da Aliança. Você sabia que o IPTU faz uma Joinville melhor? Ele melhora a mobilidade, o atendimento público de saúde, a rede municipal de ensino. IPTU em dia faz bem para toda a cidade. Você tem até 10 de janeiro para pagar à vista com 10% de desconto. Ou parcelar em até 10 vezes. Aproveite! Com seu IPTU em dia, Joinville faz mais por todos nós. Mais informações no site da Prefeitura. Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Joinville. Professores são inspiradores e mudam o futuro dos estudantes. Por isso, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, oferece cursos de aperfeiçoamento, especialização e formação continuada de professores no ambiente virtual de aprendizagem, o AvaMEC. Conheça os cursos disponíveis em gov.br/MEC. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. É tão bom tomar um café para começar bem o meu dia. Sentir aquele cheirinho de pão quentinho, que alegria! E aquele bolo gostoso saindo do forno, não tem nada igual. Tudo é feito com carinho, tudo é feito com capricho, é sensacional. Amapalu Confeitaria, Amapalu. Amapalu. Rádio Arca da Aliança passa a transmitir a Santa Missa, direto da paróquia Santa Luzia, no bairro Paranaguá Mirim.